escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Aviso ao estimado auditório. Eu participei num concurso de uma rádio romena, no qual fiz uma previsão em relação a um jogo futebolístico do campeonato principal local, ou seja, da Roménia, e nessa previsão declarei que o Steaua de Bucareste ia derrotar o Cluj por 3-1, CFR Cluj. O resultado final foi Steaua de Bucareste 3, CFR Cluj 0. Ou seja, acertei na tendência do resultado, na vitória caseira, nos golos da equipa vencedora. Faltou o CFR Cluj marcar um golo. Carlos Bonaparte tem mais detalhes sobre o assunto. Efetivamente, acontece que houve um pequeno acidente de percurso e o Cluj marcou um golo quando não era suposto. Demais, o golo foi marcado fora de jogo e com a equipa do Bucareste toda lá na frente. Portanto, foi um golo que realmente... Aliás, como estamos aqui a ver nas imagens, é neste preciso momento aqui que o avançado Petrescu do Steaua de Bucareste atira ao chão com um encontrão o guarda-redes Dmitru da equipa do Cluj, o que fez com que ficasse automaticamente permitido ao jogador Cinescu marcar o golo. Aliás, como aqui vemos, um golo até bastante estranho, porque a bola, enfim, ele vai quase até à baliza para evitar até falhar, já que este jogador costuma falhar muitos golos. Só assim é que o Cluj marca o golo. Aliás, eu troquei aqui os nomes. O guarda-redes do Steaua foi ao chão e assim é que foi. Ou seja, foi algo mesmo de propósito para não ganhar. Tudo isto no mundo imaginário do Carlos, já que o jogo ficou 3-0 e o Cluj não marcou gol nenhum, mas pronto. No prognóstico dele é que tenha sido 3-1, uma coisa assim. Bom, pois, é isso. Exatamente. É por aí, porque isto era o que devia ter acontecido. Sim. O que acontece? Na realidade, a equipa do Steaua não permitiu que assim acontecesse. Mais até do que isso, houve um, ou seja, o processo, o que devia ter acontecido aconteceu ao contrário. Tudo porque houve um golo que de facto aconteceu, mas foi anulado e era um golo regular. Não é? O que nós tínhamos combinado, que eu combinei com a equipa do Steaua, era que haveria um golo fora de jogo que era marcado. Combinei com o árbitro, aliás, e disse aos jogadores do Cluj e disse, aliás, aos jogadores do Steaua, caso eles permitissem que eu ganhasse aquela aposta, o prémio era deles. Mas eles não quiseram saber e, portanto, não permitiram que tal acontecesse. Segundo aviso ao estimado auditório, Nuno Miguel disse a geneira nas duas últimas edições, adiantou em relação ao número da emissão, isto porque, e posso explicar aos ouvintes e ao Carlos Bonaparte, eu contabilizei o total de emissões de escolhes até ao dia 14 de setembro e parti para a 146, quando na verdade a 146 é hoje. E porquê é que eu contei 145 emissões até a dia 14 de setembro, quando na verdade só agora é que estão completas 145? Porque há lá dois ficheiros a mais em relação ao dia 22 de dezembro de 2012, quando fizemos a gravação a exterior, se o Carlos Bonaparte se recorda. E então, como essas duas, a primeira e a segunda parte, ficaram gravadas diretamente da K7, estão lá dois ficheiros a mais, e daí eu ter sido induzido em erro pelos meus próprios registros. Ou seja, hoje sim a emissão 146 e não a 148, como eu disse na semana passada, erradamente. Carlos Bonaparte tem mais detalhes sobre o assunto. E, efetivamente, parece que nos registros, no arquivo da Antena Web, que está no poder do Nuno Miguel, havia aqui um excesso de material, uma redundância de matéria em termos de bytes, em termos de bits, zeros e uns, ou seja, o código binário estava multiplicado em algumas partes por 3. O que aconteceu? Para além do que estava presente na emissão, estava também presente, aliás, não por 3, mas sim por 2, estava também presente em outros dois arquivos partidos e que, portanto, geraram esta confusão que, aliás, agora está assim desfeita. Terceiro aviso ao estimado e ao auditório. Hoje é sábado, dia 28 de setembro de 2013. É mais um dia do Carlos falar sobre os seus últimos 7 dias. Sim, porque uma semana tem 7 dias e não tem 8. pensei que ia sacar. Carlos Bonaparte tem mais detalhes sobre o assunto. Exatamente. Bom, mais detalhes sobre o assunto. Posso comunicar que foi efetivamente uma semana muito estranha. Pela primeira vez tive que pedir desculpa ao meu auditório. Foi há 8 dias, mas não importa. Foi antes do programa Escolhe o Estou Escolheu ir para o ar, mas já depois de ter sido gravado. Portanto, na altura não podia ter sido comunicado nenhum aviso à navegação, porque o programa foi gravado antes desse pedido de desculpas, efetivamente, teve que ser feito. Foi uma semana, enfim, que terei algumas coisas para aprender, outras para esquecer, outras para recordar. Foi efetivamente uma semana de desalento, de desânimo, mas que, enfim, a vida tem destas coisas. E pronto, não tenho mais detalhes sobre este assunto. Quarto aviso ao estimado auditório em relação ao Nuno Miguel e Carlos Bonaparte poderá pensar, lá vai ele falar de desporto, mas o comentário que se segue vai para além do desporto. Chega a ser extra-desportivo nesse contexto. É que, no domingo passado, no dia 22 de setembro, realizou-se o primeiro jogo de Portugal no Mundial da Hockey Patins. Mundial esse já tinha iniciado na sexta-feira anterior, dia 20, mas apenas com um jogo, Angola-África do Sul. E a verdade é que foi nesse dia que eu descobri que quem fez os relatos ao longo da semana do Mundial, que acaba logo à noite, para a RTP, foi o Paulo Catarro. E eu pensei, há quantos anos eu não ouvi o Paulo Catarro fazer um relato desportivo? É verdade ou mentira? Carlos Bonaparte tem mais detalhes sobre o assunto. É verdade, com efeito, no passado domingo, na passada tarde desportiva da RDP Rádio Antena 1, eu estava a escutar, precisamente, essa intervenção do Paulo Catarro, que anteveu, digamos assim, aliás, não só fez a antevisão do jogo, mas também fez a passada histórica. Não anteveu, anteviu o Carlos Bonaparte. Que, aliás, Portugal é um dos dois países que mais títulos ganhou neste Mundial. 15, tantos quanto a Espanha. A verdade é que vai ficar com menos um, porque à noite a Espanha ganha a final. E a verdade é que Portugal, digamos que já não ganha um há 10 anos. E também não é sempre ganhar. Também este ano já foi, não é? Mas, de todas formas, com efeito, a Espanha dominou os últimos 4 anos e vai ganhar mais este 10? 10 anos? A última vez que Portugal ganhou foi em 2003. Não, estou a dizer que a Espanha dominou estes últimos 4 anos. Os últimos 10? A Espanha ganhou 10. Os últimos mundiais, desde 2005, foi sempre a Espanha. Ah, então não foram os últimos 10, foram os últimos 8. Mas este que se arrisca agora vai ser 9, nunca serão 10. Pronto, está bem. Contando com os campeonatos da Europa, já é desde 2004. Não interessa. Então os efeitos serão sempre 9 anos. Muito bem. Então será campeonatos do mundo. Muito bem. Diziam então precisamente isto, que com efeito a Espanha vai então ficar na frente, mas a Portugal continuará a ser um dos países. Se ganhar a Argentina poderá surpreender, assim meio sem querer e tal. Exatamente. Mas nunca sabe. Para todos os efeitos, Portugal será sempre no máximo dos máximos, seja, na pior das situações, terceiro país a ter ganho, ou seja, o país com mais títulos. Ah, e é o segundo. E depois, eu pensei que era o terceiro classificado no Mundial deste ano. Não, eu também ia dizer isso, porque eu estava a achar muito estranho. O terceiro estava aqui, confiei nas tuas palavras e já disse. O que é mau, é mau visto. Porque eu estava a pensar qual é que é outro país que consegue tantos títulos, se só houve 47 campeonatos do mundo. Não. Como é que outros países conseguiram ter 15 títulos? Isto é Portugal, Espanha, Itália, Argentina. E Inglaterra ganha os primeiros. Pois. Ora bem, quinto. Ainda não. É isso. E a verdade é que esses comentários para o Catarro fizeram recordar a minha infância, quando os comentários esportivos eram sempre as mesmas vozes e a gente conhecia o Miguel Prato, o Paulo Catarro, o Gabriel Alves, não é verdade, Carlos Barão? O Gabriel Alves é efetivamente um marco no futebol, porque ele respirava futebol, ele respirava conhecimento de futebol. Por acaso, o Marco vi numa aldeia onde eu fui o fim de semana, o Marco do Correio. Estavam lá à espera de cartas. Ah. É verdade. aquela voz. Aí eu tenho aqui um registro interessante que esse tempo será exibido, se um dia for. Mas depois um dia tenho de partilhar isso com o Nuno Miguel. Um arquivo áudio de um jogo do Benfica Rio Ave. O Benfica Aves, que ele demora para aí 2 minutos ou 3 minutos a fazer. Olha, ele fala sobre o jogo. Mas fala tudo, momentos nas bancadas, não sei o quê, adeptos e tal, lenços ao vento e não sei quanto. E não sei o quê e tal. E o remate que não sei o quê. Mas fala assim. Ele dizia, não sei o quê. Dizia. Muito bem. Assim, com um tom muito, muito profissional. Realmente eu gosto desse tom colegial. Muito bem. Quinto aviso de hoje. Hoje vamos a 6 músicas. O Carlos Bonaparte tem mais detalhes sobre o assunto. O porquê de 6 músicas hoje? Com efeito, hoje temos 6 músicas, porque 6 mais 6 dá 12, mais 6 dá 18, e mais 6 dá 24. 6 a dividir por 3 dá 2. Ora, já tínhamos 6 vezes 4, 24, mas mais 2 dá 26, mais 2, 28. Portanto, 6 vezes 6 na Bonalândia dá 28. E portanto, como hoje é 28, temos 6 músicas. Porque há uma data para todos os efeitos histórica. E por isso mesmo, hoje vamos ter então 6 músicas. É esse o motivo. Esclarecidos, amigos ouvintes, com certeza, com esta explicação. A verdade é que é uma emissão histórica, porque é a última dentro do 3º aniversário. Para a semana já a fecha é outra. Por isso é que eu disse, dividido por 3. Exato, pois, exatamente. Hoje vamos começar com uma música de 1968. Porquê é que o Nuno vai escolher a primeira canção, esta primeira canção de hoje? Carlos Bonaparte, mais detalhes sobre o assunto. Não. O Nuno Miguel tem mais detalhes sobre o assunto. A primeira música de hoje faz reportar a muitas coisas. Todas elas importantes. Se uma vez o Carlos Bonaparte classificou a Vaca de Fogo como a produção musical mais bonita que se assistiu no nosso país, é verdade ou mentira? Carlos Bonaparte, mais detalhes sobre o assunto. Com efeito, é verdade. Obrigado. O Nuno Miguel considera que esta música, não digo que é... Aliás, se me perguntar qual é a música mais bela produzida em Portugal até hoje, eu não sei dizer. Porque há muitas, e esta é uma delas. Desde logo, começa por aí, e só por esse motivo chegava, se fosse outro programa. Mas como neste programa temos de ter alguma relação connosco, com as nossas experiências, os nossos pensamentos, as nossas vidas, seguem-se mais explicações. Esta música iria entrar num trabalho teatral que eu fiz na Hoje Está Lá Encostado. Um dia, quem sabe, irá ser exibido. Esta música foi gravada por um primo meu, durante o qual eu tive convívio durante vários dias nesta última semana. Quer dizer, começando já na outra sexta-feira, que fui para uma casa dele, numa aldeia. E já ontem à noite ele esteve lá a jantar. Esta música fez parte de uma das noites nesse fim de semana fora, em que tudo começou, a primeira há um tempo atrás na Ilha do Sol, mas tudo começou quando eu peguei na guitarra e comecei a tocar esta música que segue, porque disse ao meu primo, esta foi aquela música que tu foste lá tocar há uns anos. Ele foi gravar lá ao estúdio número 2, na altura não era o estúdio número 2, foi gravar esta música, foi lá tocar na guitarra. Tudo começou com esta música e pouco depois soube uma história. Queres que eu conte, Carlos Bonaparte? Queres que eu conte? Podes contar. Que ele foi ver um concerto que ele conhecia algumas pessoas que estavam no grupo. Um grupo que estava a começar nos seus inícios adolescentes, finais de adolescência. Isto já na década 70, para aí, finais. Podes dar mais detalhes sobre o assunto? Ou não? Pode, Carlos Bonaparte pode dar mais detalhes sobre o assunto. Não. Tu podes dar, ou seja, não, quem é que era o grupo? Não sei, não. Foi ver um grupo com amigos e tal, que amigos estavam no palco, um grupo que ainda estava no seu início, e desde logo o baixista, ao tocar, isto já durante o concerto, esconde, que é o mesmo que eu falei aos tempos, que dizia bye bye, bye bye, e ele já durante o concerto estava escondido por trás de uma coluna, como se ainda estivesse a afinar a guitarra, o baixo, ele estava lá em... Só se via a ponta do baixo e um bocadinho da cara dele, porque ele... E não estava a afinar, não foi antes a fazer ensaio, foi mesmo já durante o concerto, estava escondido por trás da coluna a tocar. Nisto, acaba uma música, todos certinhos, um de cada vez, e vai a começar a... E aquele para começar cada música era um esforço do caralho, que é pim, tim, pum, tchim, tim, trem, tem, lá acertavam todos certinhos para cada lado. Está a começar uma música e começa o baterista. Pronto, e aí que a cena estraga toda, porque vai o tambor para um lado, o prato para o outro, o bombo cai lá em baixo, a bateria se fez toda. E só a imagem que fica é o baterista sentado e o público a ver o baterista e a bateria toda a desfazer-se uma para cada lado e ele oh. Pararam a música, lá voltaram a meter a bateria no sítio e pum, vão continuar a tocar. Foi a nota que o meu primo queria contar isto e só se ria e não conseguia contar o resto, porque ele é o único que visualizou aquilo naquele momento. Esta música também faz suportar um momento inesperado quando, um sábado à tarde, em maio de 2010, ou abril, não, já foi maio, sim, lá está, cantigas de maio, foi maio, eu desloquei-me ao Porto e apanhei à porta do Coliseu, e foi mesmo no átrio cá fora, apanhei uma homenagem ao Zeca Afonso, que até apareceu lá o padre, o Fanhais e o Fausto, mas isto era mesmo na rua, as pessoas estavam na rua e paravam e ficavam a ouvir aquela homenagem. E tocaram esta música lá pelo meio e deu-me uma sensação de... Ah, esta música traz nostalgia e faz também lembrar, porque também é simultâneo, é quase simultâneo. É quase, diria que até no ano de 68, que para mim, já disse aqui 52 vezes, agora 53, o ano de 1968 é o ano mais marcante do século XX, portanto, mais um motivo para ter escolhido este álbum, que já passou aqui com o Vejam Bem. Fizeram homenagem ao Zeca Afonso e o que é que já... Ah! Outra coisa que me faz associar era os reclames antigos da rádio e televisão portuguesa, que eram um indicativo para as crianças irem dormir quando eles diziam: vamos dormir, bons sonhos para vocês, meninos como nós. Vamos dormir, boa noite aos pais, aos irmãos e aos avós. Isto era, era o antecessor da década dos anos do Vitinho. O Vitinho já surgiu há muito tempo. Além, mas não foi em 78. Além disso... Não, foi 71. Além disso... há uma música que, quando eu era canalha, ainda andava na escola primária, numa das festas que eu vou lá, eu fui das raras músicas, até foi a única, não sei, que eu toquei no palco, eu a tocar e uma rapariga da minha turma a cantar. Toquei no órgão uma música chamada Canção de Embalar, que era Dorme depressa, meu bem, uma bolsa. Que o teu vestido é tão lindo. Tem o mesmo título da música, da primeira música de hoje, depois de Vejam Bem, e foi há relativamente pouco tempo, foi no dia 6 de julho, 13 de julho de 2013, que giro, o dia de aniversário do tal meu primo que tocou esta música. Vamos à terceira música de Cantares de Andarilho, o segundo álbum de José Afonso, 1968, e que canta na música número 3 a faixa Canção de Embalar, que é, como eu disse logo no início e fecho com o que comecei, uma das melodias mais belas produzidas em Portugal e que lá está, é nostálgico, é bonito, é... tem letra forte também. Gosto particularmente desta canção e vamos escutar. Carlos Bonaparte tem mais detalhes sobre o assunto. Já para ver. Intérprete José Zeca Afonso. Aliás, tu também. Título: Canção de Embalar. Ano de lançamento: 1998. 68. Orquestração: Cláudio Crispo. Meu menino, a estrela d'alva, já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber na noite escura, sobre o teu sorriso de encantar, ouvirás cantando nas alturas trovas e cantigas de embalar, trovas e cantigas de embalar. Oh, luvas e cantigas muito belas. Afina a garganta, meu cantor, quando a luz se apaga nas janelas, perde a estrela d'alva o seu fulgor. Perde a estrela d'alva o seu fulgor. Perde a estrela d'alva pequenina, se outra não vier para render. Dorme que ainda à noite é uma menina, deixa vir também adormecer. Deixa vir também adormecer. Estamos de volta, ouvintes, e o nosso... faltou aqui uma informação para dar. Nós, entretanto, já recuperamos aqui a folha. Nuno Miguel tem mais detalhes sobre o assunto. A folha? A folha de quê? Folha desportiva. Ah, eu só ia dizer isso mais à frente. Está bem. Portanto, sexto aviso para o estimado auditor, para o Carlos Bonaparte. Ainda bem que Carlos Bonaparte decidiu não seguir atentamente a época futebolística em Portugal nesta época, porque senão ontem já tinha ficado outra vez doente. Porque o FIAC-APA, Futebol Clube do Porto, derrotou o Vitória Guimarães por 1-0 no Estádio do Dragão, com um penalti inventado. Mas mais estranho, não é estranho o Porto ter penaltis que não são, mas mais estranho do que o não ter sido penalti, porque o jogador do Porto é que, já antes de chegar ao contato com o jogador do Guimarães, já se estava a tirar para cima dele para cair, ou seja, já estava em queda antes de ir contra o do Guimarães, é que o árbitro Pedro Proença não marcou. Ele viu aquilo, foi mesmo à frente dele, ele viu que não era penalti. O Guimarães fica com a bola e vai para o outro meio campo e o árbitro começa a correr na direção contrária. E aí, para em direção ao ataque do Guimarães. Só que correu, será, nem 2 metros. Ele viu aquilo, o jogador do Porto caiu e ele vai a correr e quando o Quintero já se está a levantar, ele para e marca penalti. Não percebi o que aconteceu. Não venham dizer que foi o fiscal linha, porque o fiscal linha não mandou a bandeira. A não ser que lá com os comunicadores, disfarçadamente, lá tenha dito, olha, marca um penalti, ganha um penalti para o Porto, que isto está difícil. E foi, achei muito estranho aquela decisão ontem à noite. Porque viu-se mesmo que o Proença, que ele foi à frente dele, e o fiscal linha que estava de costas é que foi assinar o penalti, está bem. E o Pedro Proença, que foi à frente dele, viu que não era penalti, começou a correr na direção do ataque Guimarães porque ia continuar a jogada, e 2 metros ou nem isso depois parou, é penalti. Carlos Bonaparte, mais detalhes sobre o assunto. Não comento. Está bem. Então vamos à música que é o que interessa. Vamos à música que é o que interessa. Surgiu na década de 90 um grupo chamado Diva. Diva, pum. Obrigado. Acabaram de nos bater a porta na cara. Está a pronto. E depois não seguem, coitadinho. Coitadinho. digamos que... Portanto, surgiu, como disse, um grupo chamado Diva, que foi um grupo que marcou a música portuguesa. Eu acho que a vocalista era a mesma dos três tigres, não é? Não sei. Bom, o que é certo é que, na década de 90, a nossa música portuguesa conheceu a sua época dourada. E explico porquê. Nós tivemos muita música portuguesa a tocar nas rádios. Não sei quando é que surgiu o Made in Portugal, mas teve o seu auge na década de 90. Foi no meio. Pronto, ele teve o seu auge lá mais para o... Enfim, para quem sabe, foi na década de 90. O Sol Música tem o Sol Portugal no ano de 1999. É quando surge o Sol Portugal. E, portanto, temos aqui grandes... Antes que me esqueça sobre isso do Sol Música. Na quarta-feira estive em Braga, passei lá o dia, e nós entramos em 3 cafés, acho eu, e espreitei para mais 2 ou 3, e todos eles, os que tinham televisão, todos eles tinham a VH1. Mesmo um café junto ao estádio 1º de Maio, deves lembrar que era o antigo estádio do Braga. E agora é o daqui do Braga B. E estavam os juniores a treinar no campo ao lado. Mesmo no estádio, mesmo nesse café em que só estavam reformados, estava a dar a VH1. Todos os cafés que eu vi estava a dar a VH1. Eu lembrei-me quando fui a Coimbra aos tempos e também os cafés onde andava, lá estava a VH1. Coisa que aqui não se vê. Por que será, Carlos? O Carlos Borbar tem uma opinião sobre o assunto. Porque, efetivamente, aqui, como em Lisboa, há um cultivo da futilidade. Não é? Como disse eu num dos meus 20 mandatários, mandamentos e café. Como eu disse numa das, 20, numa das minhas 20 mandações, eu, como já disse, o ser humano critica a futilidade e a superficialidade, mas também dando cultura como algo que não está acessível aos seus gostos. Parece que nem todas as cidades, claro que as pessoas são pessoas, cada uma é como é, não é? Mas no Porto e em Lisboa, que são as duas maiores cidades portuguesas, há uma fomentação da futilidade e da superficialidade. Tudo isto porque não há, por parte de pessoas tão ocupadas com coisas fúteis, tempo para absorver cultura. Em cidades mais pequenas, ainda que sejam grandes, como Braga e Coimbra, embora Braga está a ter até uma... Agora já estagnou um bocadinho. Pronto, mas Braga durante um tempo teve um crescimento bastante grande. Mas, portanto, Braga e Coimbra têm, apesar de tudo, outra cultura, outro tempo. E, para todos os efeitos, está aí então essa VH1 para a observação não só de músicas mais antigas, que têm, por consequência, outra qualidade, nem será tanto por aí, porque o café é sempre ruído, mas até pela própria elaboração de estela-discos em causa. Alguns temas mais recentes passam também neste canal televisivo, mas como já deu para perceber, Video Hits One quer dizer que não passa ali, eles não andam para ali aos caixotes a passar vídeos. Digamos que têm alguns padrões, não é? para passar então também os telediscos. E pronto, acaba sempre por ter alguma... por estar relacionado. Voltemos à explicação dos Diva. Bom... E, portanto, eles apanharam a época dourada da música portuguesa, ou nós, enfim, foi uma... aliás, os próprios reis da música nacional também surgiram naquela altura, o programa da televisão TVI, na altura em que ainda era um canal de televisão com alguns padrões, eles fizeram esse programa, os reis da música nacional, e então, que era aliás um programa também transmitido na Rádio Nacional, e... E, efetivamente, pronto, os Diva cresceram também em termos musicais nesse sentido. Duraram pouco tempo, mas deixaram para a posteridade uma das melhores versões de uma música que eu já ouvi até hoje. Em 1996, os Diva gravaram Canção de Embalar. 28 anos depois do seu lançamento original, os Diva fizeram uma versão que, ainda que aos tempos modernos, isto considerando 1996 como ano atual, naquela altura, nos tempos modernos eles conseguiram dar uma nova, digamos, roupagem à música, sem tirar a beleza que é indiscutível da música. Não é? Indiscutível porque quem discutir comigo sobre isso leva a pancada até concordar comigo. Por isso é que é indiscutível, para bem, quem quiser discutir comigo sobre o assunto, é indiscutível. Mas dizia eu que o que nós vamos aqui ouvir agora é a resposta. Vamos ouvir com a Canção de Embalar. E eu escolhi, porque não é apenas para responder à versão, nem para responder ao género, nem para, enfim, neste caso nem para responder à letra, não é? Eu escolhi a música por outro motivo também. Eu durante muitos anos, apesar de não ter sido crescido educado, apesar de não ter crescido, ser educado a ouvir música portuguesa, eu ouvia acidentalmente muitas músicas porque eu gostava da música portuguesa. Era aquela que eu entendia. Eu gostava de ver música portuguesa na televisão. Olha que importantes que somos, que até já passamos na televisão. Era assim que eu achava. E então, quando eu ouvia os Diva, ou ouvia na rádio, sei lá, lembro-me de ouvir... por exemplo, na Rádio Lidador, mas posso falar que a rádio já não existe. O que existe hoje é a Rádio 5, enfim. a Rádio de Lidador, que era, portanto, uma rádio aqui no norte de Portugal, era da Maia. E efetivamente, aí eu ouvia muitas vezes essa música, e eu ouvia muitas vezes também na ainda Rádio Festival, que aí eu digo ainda, porque ainda existe. Aliás, não sei se soubeste, que na passada semana faleceu um dos grandes nomes da rádio em Portugal. José Neves. Exatamente. Sou através de ti, indiretamente. Parece que publicaste alguma coisa no livro das Fulsas e contar-me. Publiquei. Logo assim que soube, publiquei. Por fonte, exatamente. Por fonte próxima, neste caso uma familiar, que me deu a conhecer o falecimento de José Neves aos 80 anos. E eu disse, disse que realmente foram tempos áureos da rádio, foram tempos áureos da música portuguesa, do qual fizeram parte de um grupo que, se não fosse naquele tempo, não teria sido falado. Os Diva. Porque eles duraram muito pouco tempo. Eles tiveram outro sucesso, o Amor Errante, e pouco mais. Não há muito assim a dizer sobre os Diva. Eu creio que a vocalista é a mesma dos Três Tristes Tigres, mas não tenho agora a certeza. De todas as formas, se não é, é uma voz parecida. Mas pronto, para todos os efeitos, esta é a música que nós vamos ouvir, de 1996. Os Diva, isto já quase parece um contra o outro. Os Diva, com o tema Canção de Embalar. Oh, cá estamos, eu e tu, tu e eu, nós com vós, vós com nós. A terceira música de hoje foi uma ideia que me surgiu recentemente, há uma semana e meia, na outra quarta-feira, dia 18, talvez, de setembro de 2013. No mesmo dia em que assisti uma peça de teatro magnífica no Porto, em que fiquei nos Aliados a ver as pessoas a passar, que os bilhetes ficaram em casa. E este caraças riso se vai levar na força. Mas antes, os bilhetes não ficaram em casa. E eu voltei a um sítio onde já não ia, desde o ano passado seguramente, não sei relatar precisamente quando. Por acaso, a última vez que tinha ido ao cinema foi com o nosso colega, Conversas Aleatórias. O outro. Ver um filme sobre o Aristides Sousa Mendes. Lá se voltou a falar sobre o Carlos Bonaparte, no dia em que foi assistir ao filme 3G e pagou para os óculos para poder ver melhor o filme. E... porque foi no... ai, não foi nada. Bem, não interessa. O meu pai é que estava a perguntar, então este não é 3D, é que é para eu meter os óculos. Porque ele... o filme não era nada 3D, mas ele ia levar os óculos e metê-los já mesmo, durante o filme. Um ceguinho, coitadinho. Nós fomos ver um filme que, desta vez, eu fui para lá a pensar, bem, isto vai ser mais publicidade que outra coisa. Mas não. O filme é Gaiola Dourada. Está farto de passar na RTP, porque deve ter investido ali. Em outros locais, porque teve milhares ou centenas de milhares, dizem eles, de espectadores, em França. O filme é quase todo falado na língua francesa, com umas coisas portuguesas para o meio, como filho desta, filho daquela, e dizer que vai para os Carvalhos. O filme é muito bem conseguido, mas infelizmente também é realista, porque a vez dos portugueses em França, muitos chegam cheios de dinheiro, mas outros nem chegam cheios de dinheiro, nem fazem lá o que estavam a fazer, nem são tratados como devem ser. Mas é a história do português pedreiro e da portuguesa porteira, que é o que fazem lá, o português trolha, que é o que fazem lá em França, e os protagonistas deste filme, o Joaquim de Almeida e a Rita Blanco, é isso que fazem na Gaiola Dourada, em plena capital francesa, na cidade de Paris. Carlos Bonaparte tem mais detalhes sobre Paris? Tem. Bem feito, Paris. O nome é português. Muito. É algo que não sei se ouvintes já sabiam. Vai contar outra vez a história. Digamos que... que os Paris. Bartolomeu Teu de Carvalho. Enfim, um grande guerreiro português. E foi até França. Ele conquistou vários terrenos, Espanha, etc. E foi até França. Bartolomeu de Carvalho, todavia, teve que parar em França, porque estava com alguns problemas de saúde. E digamos que o seu exército decidiu parar ali, junto ao rio. E automaticamente esperar que o seu chefe, não é, recuperasse. Porque Bartolomeu de Carvalho era uma daquelas pessoas, como era antigamente, como se fazia antigamente, ia para o local de combate. Não é? E ele foi. Acontece que Bartolomeu de Carvalho enganou toda a gente. Ele era uma mulher e acabou por ter a criança em França. E dá-se o caso de que, julgando ver um milagre, os seus súbditos, não é? Para todos os efeitos, os seus súbditos disseram: "Ah, vós Paris! Nosso... enfim, nosso guerreiro, nosso rei. Vós Paris! Como Paris? Por que Paris?" E tantas vezes foi dito esta palavra que acabou por ficar assim o nome Paris. Entretanto, há um jovem, e este é um detalhe que não se sabia inicialmente, só foi descoberto há a questão de 7, 8 segundos, há um jovem que mais tarde acabaria por também, enfim, acabaria por vingar, ou seja, enfim, Ornácio Costa, que veio depois a descobrir-se que era o pai da criança. Ornácio Costa, que se vira para o seu rei, não é? Para o seu guerreiro principal, não é? Este Bartolomeu de Carvalho, e exclama: "Ei, ó Bartolomeu, o filho é teu, que cena!" E como isto foi junto ao rio, não é? Ali batizaram a criança, porque foi um milagre, não é? Ali foi uma... Foi ali batizado. E batizou-se também o rio de Rio, Sena. Porque foi uma cena realmente incrível, aquela. Com efeito, depois de que Bartolomeu de Carvalho falecer, Portugal perdeu todo aquele território, mas é ainda assim por aí que há uma grande presença portuguesa e a capital se chama Paris ou Paris. A evolução do idioma fez com que assim ficasse e depois também o rio Sena ou Seine, mas foi também por aí. Portanto, é este o motivo. Mais tarde sobre o assunto com o Miguel. O assunto da música. A música tem outros... Sei que a música tem algum assunto. Mas... Tem muitos. Além de fazer reportar esse filme e essa boa sessão de cinema que tive e finalmente um filme português a ter sucesso, não só lá fora, mas também cá. Na Gaiola Dourada, numa certa altura, mesmo quase no fim, em que aparece uma fadista a cantar. E eu a olhar, bem, como fadista não conheço esta. Mas depois começou a dar planos mais aproximados. Espera aí, eu sei quem é esta, tem lá calma. A Catarina Wallenstein é uma jovem atriz portuguesa e pelo visto também cantora. Que eu conheço alguém que até via de propósito o Depois do Adeus para ver a Catarina, o que é que eu estou com a Catarina? Para ver de propósito a Catarina Wallenstein devido à sua não só qualidade como atriz, mas também atributos devidamente de Veras e de Lúcias e de Susanas físicos. A Catarina, que nasceu em Londres. E então, olha, anteontem tive na apresentação de um livro e não falaram sobre Londres. E a Catarina canta uma música no final, que eu, depois do filme, até fiquei lá a ver os créditos, à espera da banda sonora, para ver qual era a música que a Catarina cantava. Porque, na verdade, o motivo, além dos que eu disse até agora, mais do que fazer lembrar essa sessão de cinema e tal, em família, é a letra desta música que emocionou certas personagens do filme. Claro que já estava tudo ensaiado. Mas isto fez-me lembrar o Carlos Bonaparte. Primeiro, porque a Catarina Wallenstein, além de ter nascido em Londres... É zaguinha. Não, nasceu em 1986. Ah. E é sobrinha José Wallenstein, ou é primo, que acho que é sobrinho, o ator conhecido. Além de ter nascido em Londres em 1986... Ela canta uma música que, noutros tempos, foi muito conhecida na voz da Amália Rodrigues, que eu acho que não sabem quem é, mas um dia vou-te explicar quem é. Os versos dizem que ela se calhar pode morrer na praia, na espuma da praia, como um pastor que desmaia no meio do rebanho, pode morrer na rua, numa noite fria sem lua, irmã das pedras da rua e pisadas por toda a gente, mas no final, talvez que eu morra num leito onde a morte é natural. As mãos em cruz sobre o peito, das mãos de Deus tudo aceito, mas que eu morra em Portugal. Sabes que ao ouvir esta, e estava atento à letra, sobretudo na parte final, porque a ideia era mesmo essa, em França era a vida deles, a família cresceu lá, mas no fundo, Portugal nunca saía da mente deles e do coração. Lembrei de uma coisa que tu disseste há uns tempos, e acho que foi neste programa, acho que não foi, que há uns anos cometeste um erro, e que foi grave, teres dito que em certas alturas tinhas vergonha de ser português, uhum. E que hoje te arrependes disso. Uhum. Ainda mantens o arrependimento. Mantém. Ora, aí está. Foi por causa disso que eu me lembro de ti e fiquem lá à espera para ver o nome da música. Porque este valorizar o que é Portugal, e até, não sei se foi durante o filme, mas foi há poucos dias, e foi nessa altura que eu ouvi à minha volta a dizer, bem, nós estamos mesmo num paraíso. Não, não foi durante o filme. Este país no extremo ocidente da Europa é mesmo um paraíso em relação ao que vemos na maioria dos países lá fora. E este orgulho de Portugal, e que pode acontecer tudo, mas que eu vá lá morrer ao meu país. Morrer, claro, o mais importante é viver no país. Mas a ideia é que se faça a vida e que nunca se esqueça. Não, a crítica de morrer é mesmo... É como em casa, percebes? Exatamente. Esta ideia de... É claro que não... o país não é perfeito, os portugueses não são perfeitos. Há muita coisa que gostaríamos de melhorar, mas... Ai, mas eu do povo português tenho vergonha. Tá bem. Então vamos ficar para um país. O orgulho de pertencer a um país chamado Portugal... Somos umas ovelhas do caraças. é sublinhado nesta música, que vai ser cantada pela Catarina Valenstein, retirada do filme A Gaião Dourada. A música chama-se Press. Carlos Bonaparte terá mais detalhes sobre o assunto. Tenho, que serão ditos depois da música. Muito bem. Temos intervalo hoje? Não. Que eu morra na praia, cercada em pérfido banho, por toda a espuma da praia, como um pastor que desmaia. Olá, caros ouvintes. Boa noite para todos, novamente. Esta é a intervenção mais séria, ou o início mais sério, do programa Escolhes Tu, Escolho Eu. Não o início do programa, mas o início da intervenção. intervenção quinta da 48ª edição, que está a provar neste dia 28 de setembro, se preferirem, o 28º do 9º mês, no 2013º ano depois de Cristo. Esta intervenção deixará de ser séria nos próximos 5 segundos, mas até lá, deixa-me respirar seriedade. Aliás, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Estava a brincar, não fomos nada para intervalo. Como eu já disse, isto estava aqui a brincar, eu disse que isto ia acabar de ser sério, não é? Daria 5 segundos, como vocês puderam ver e tal. Já não somos sérios, e outra vez, fixe, e eu. Música. Não tem mais detalhes sobre o assunto. Portanto, a música que se segue tem por título Eu É Que Sei. O intérprete é José Wallenstein. Escolhi esta música porque acabei de inventar agora o nome e o título. E eu gosto de originais meus. Aliás, é um objetivo meu passar para a liderança do histórico Discursos Vou Escolho Eu com invenções minhas. Não de músicas, mas mesmo assim de discurso. Portanto, vamos à música. Chama-se Eu É Que Sei. O autor, já não me lembro, agora vou inventar outro. É o Olímpico Carolino. Yeah. Eu bem disse para não ligares. Ainda bem que estás a aceder ao meu pedido. Diz lá sobre a minha rua. Já está à frente, estás muito longe. Então, para não ligar. Ah, então, mas o que eu ia dizer? Vamos ficar com uma música chamada O Céu da Minha Rua. Estou lá com O Céu da Minha Rua. Ah, eu pensei que tinhas parado, também assustei. Não. O Céu da Minha Rua. E eu escolhi esta música por vários motivos. Primeiro, está diretamente relacionada com uma. Enfim, com uma. Um programa da Antena Web que eu realizo, onde conto um bocadinho algumas histórias. O programa ainda não tem edições, só tenho uma, mas de todas as formas retomará, esperemos nós, a sua normalidade, sua regularidade, assim, o desejo. Periodicidade, exatamente. É periodicidade ou periodicidade? Periodicidade. Ah. Densidade. Para ter que disseste periodicidade. Sou burro. Pronto. Sim, mas já sabia. Já para aprender. A sua periodicidade. Mas pronto. Também escolhi esta música porque é da intérprete original da música anterior. Ou seja, a Amália Rodrigues. Escolhi também esta música porque... Escolhi também esta música porque... Como é que eu posso explicar? Esquecemos a que pressa é da autoria de Pedro Homem de Melo e Alain Alman. Tinha aqui anotado, como muitas músicas que a Amália cantava. Sim. Uhum. Digamos que... esta música faz parte de uma coleção de CD chamada Mundo Português. Que me foi emprestada em 2004. Eu passei esses CDs todos para aqui para o computador e eu na altura fazia uma coisa que era eu copiava as músicas e manualmente convertia-as para MP3 56 capas. O resultado era bem pior do que 48. A sério. Era bem pior. Porque eu subia os agudos e... Pensava aquilo 56, 22.050. E para todos os efeitos é assim. Esta música faz-te lembrar uma altura em que a Rádio BBC2 recebe uma enorme quantidade de música portuguesa. O que é que era a Rádio BBC2? Era precisamente o segundo canal da Rádio BBC. Eu nunca percebi essa tua rádio imaginária inicial. Como é que escreve isso? Bircio escreve-se B-I-R-C-I-O. Bircio? E o que é que isso quer dizer? Nada. Está bem. Ocorreu-me. Eu na altura inventava muitos nomes. Bircio. Rada Bircio, então, que teve este... Teve então esta sua... Teve então este seu segundo canal. Aliás, segundo canal. Digamos assim, não é? Porque o grupo, a rádio, já tinha a rádio em primeira mão. E a Rádio Líder também. A rádio de primeira mão era uma rádio que se comprometia a dar 3 mil notícias por dia. Era só de notícias. É, só de notícias. Já falaste sobre isso. Não, não falaste nada. Eu acabei. E a rádio líder era só sucessos. Não importava. Tinha que ter uns certos. É, certos padrões estou de notícias. Estou literalmente a ser lambido. Sim. Pronto. E portanto, oh, amiguinho. Continua, continua. E portanto, como se pode dizer, digamos que foi meio, para mim foi uma enorme, até porque junto com esses CDs, que eram 5, chegaram outros tantos CDs, todos eles de música portuguesa. Não, eu fiquei eufórico, eu tinha aqui muita, muita música portuguesa para passar nos meus programas da tarde, que era o Rádio à Tarde, curiosamente. Era o Rádio à Tarde. E tinha outros programas, tinha um programa de manhã. Às 6 da manhã, tinha outra às 10. Às vezes era quando estava de férias, tal como das duas. O das 6 não, o das 6 era um programa que tinha mesmo. Sim. Inicialmente o programa passava na Rádio Bírcio, com as principais notícias, com as temperaturas. Com as temperaturas, portanto, do dia, quanto é que estava naquele momento. Mas é que atenção, eu estava, eu tinha mais a preocupação de ouvir a rádio para depois poder. Dizer ao estimado auditório da Rádio Bírcio exatamente as temperaturas para aquele dia. E vocês não estão a ver. Mas sabes que isso até te fazia bem, porque desde essa altura já começaste a ganhar hábitos de. Já, precisamente. Eu também fazia a minha televisão imaginar um noticiário desportivo às 6:30. Ah, mas é que a televisão. Mas é que a televisão. Cuidado. Cuidado que eu com a televisão era um mestre. Porquê? O que é primeiro? O canal da Aline. É? Primeiro o canal Talim, que era um canal generalista, mas sobretudo de entretenimento. Talim foi inspirado na capital da Estónia. Na capital de Estaca, portanto. Que agora é mais capital é Estona. Pronto, mas depois desse canal surgiu o canal Suíça. Esse canal teve uma presença. Durou pouco tempo. Depois o canal Talim foi reaberto, mas já era um canal de paisagens e coisas do género. Sim. Entretanto, surgiu este canal suíço, que foi, aliás, um canal muito conhecido. Um canal porque ele tinha, digamos que era o único canal de videoclipes de dance music, mas dance pesada, dance não comercial. Era um canal que realmente tinha. Várias. Portanto, em vários motivos inovava, não é? Era um canal que em vários motivos era diferente. E tinha durante a tarde as conversas. Entre mim, a locutora e a apresentadora da televisão Sandra, e também tinha muitas vezes presente, sempre que era possível, a vocalista dos Benga Boys. Tu gostavas dos Benga Boys? Eu sei porquê. Bum, bum, bum, bum. Quero ver o teu bum. Não era? Não. Mas, sim, tive uma... Não, mas sim. Tive uma, um pequeno fraquinho pela vocalista dos Benga Boys. Não sei porquê, disse pela voz. Não era por ela saber de certeza que eu nunca a vi mais gorda nem mais magra. Mas pronto. Entretanto, depois surgiu uma oportunidade. O canal Suicídio tornou-se um canal tão, tão bem sucedido. Que houve aquela questão de. Enfim, era importante fazer daquele canal algo diferente. E daí surgiu a TV Mundi. Isso tem a ver com música, não tem? Acaba por ter. Surgiu a TV Mundi, porque a TV Mundi era um. Foi a primeira operadora mundial, e ainda hoje acho que seria a única se ainda hoje existisse. Era a primeira operadora mundial a disponibilizar aos seus assinantes 5 mil canais. Isto no ano 2000. 5 mil canais. Tinha canais de todos os gostos, tinha imensos canais, tinha 600 e tal canais de música. Porque havia, como é lógico, havia uma enorme indústria de clipes, havia concertos, havia canais só de concertos. E, enfim, isto tudo começou. Nós tínhamos os primeiros canais habituais, não era? A MCM, a MTV, a MTV2, a MTV. Mas, claro, assim, tínhamos várias MTVs, não é? E com efeito também várias VH1s, VH1s pegadas que só havia ou duas ou três. Eu estava a tentar prestar atenção a este som. Não se ouve, deixa lá, continua. Não, estava a pensar, mas não tenho por ficar preocupado, espero. Está fechada a janela ou está aberta? Está fechada. Ok. Podes, por gentileza, abrir? Só para estar seguro de que não é nada do que eu estou a pensar. Não deve ser. Bom, vamos esperar que não. Será de algum caminhão, com certeza. Podes fechar. Onde está aqui? Podes fechar. Diz eu, então, que... Portanto, surgiu então essa TV Mundi. E que tinha depois também mais 1000 canais extra, para quem quisesse assinar um pacote. Nós tínhamos no total 6000 canais de televisão. Depois surgiu a Nova Visão. A Nova Visão era, enfim, era de todos esses selecionava os melhores. Entretanto, quando se fecham as portas da C12 pela última vez, passado 2, 3 anos, Carlos Lamparte dá-se conta que se esqueceu das capas com as listas dos canais aí. E, portanto, desde 2008 que a TV Mundi deixou de operar em todo o mundo. Mas, efetivamente, até lá, pronto. Entretanto, surgiu, digamos que o Bircio, que era o canal 102, fez ainda mais sucesso do que o canal suíço. Era um canal de música com, enfim, muito bem selecionado, trazia sempre as novidades. E daí, então, abriu Carlos Lamparte a Rádio Bircio. Inicialmente não foi um sucesso tão grande. Aliás, a primeira rádio até a abrir foi a Rádio Tempos Livres. E só depois a Rádio Bircio. Carlos Lamparte tem uma passagem ligeira pela Rádio Carso. Entre outubro de 2000 e... Aliás, sim, outubro de 2000 e portanto, janeiro de 2000... Aliás, peço desculpa, fevereiro de 2001. Regressa depois, em definitivo, à Rádio Bircio. E um dos momentos mais marcantes foi, digamos, quando recebemos uma carta da Rádio Cidade tentar comprar-nos os direitos para a primeira exibição de algumas músicas em Portugal, porque estavam a perder muita audiência. Portanto, foi um dos grandes marcos. Efetivamente, depois a Rádio Bircio acabou por perder algum... Foi decaindo, não é? Era assim, era a segunda rádio portuguesa mais ouvida, só mesmo atrás da Rádio Comercial, da Rádio Cidade, peço desculpa. Surgiu a Rádio Bircio 2, surgiu a Rádio Primeira Mão, e no caso da Rádio Bircio 2 o desafio foi grande. Porquê? Porque havia a necessidade de que fizéssemos o primeiro canal de rádio totalmente digitalizado. Como fazer isso? Desde a raiz. Surgiu a Rádio Bircio 2, então desde a raiz, totalmente digitalizado. Foi difícil a alteração de músicas, na altura ainda não tínhamos internet. Foi difícil a instalação de músicas, mas foi então conseguida depois... com a ajuda de vários parceiros, conseguida várias músicas, muita música portuguesa. E uma das músicas portuguesas que aí estava era esta, O Céu da Minha Rua, da Amália Rodrigues. Foi desde algum tema que me marcou, porque consegui imaginar o céu daquela rua. E pronto. E não fica muito longe, curiosamente, daquela cena da Vaca de Fogo. Já percebi, estava a pensar nisso agora. Não fica muito longe dizer que os caminhos das ruas ficam perto, são parecidos uns com os outros. Não, mas ao dizer que imagino o céu da rua, eu estava a pensar o que tu imaginavas em relação do... Sim. A imagem não é exatamente igual, mas é... Ou seja, é um caminho nitidamente de terra batida. São casas antigas, são casas mais baixas, são casas com telhado. À noite não acontece nada, não há... Há uma... Enfim... Não sei se é uma casa de fados ou não. Ali, esse ponto de vista é pequeno. Não se vê grande coisa daquela. Realmente o que fica é o contraste entre a terra batida e o céu da rua. Pronto. E é isso. Por isso foi por estes motivos que eu escolhi esta música. A canção número 4 tem como título É o Céu ou O Céu da Minha Rua? O Céu da Minha Rua. A intérprete é Amália Rodrigues. A orquestração é do Alman Krasman. Thank you. Esta é a quinta intervenção dos cortes que tu escolho. Há um bocado falando em Braga e lembrei-me de uma coisa. Ao ir de comboio até Braga, chegamos a Famalicão e eu vi uma revolta dentro do comboio que nunca tinha visto. Porque lá se leu nos painéis eletrónicos que a próxima paragem seria Famalicão. E eu não contei, mas sei lá, metade da carruagem onde eu estava, umas 30 pessoas, bandeiras todas furiosas em direção ao maquinista porque enganaram-se do comboio. Estavam na ideia que estavam no comboio que ia passar pela mulher do Famalicão, Famalicona. Mas afinal eles começaram. Sim. Começaram-se a perceber que aquele era o comboio errado. E que ia passar por Famalicão e começaram a reagir tempestuosamente, digamos assim. A última música... Parece que aconteceu. A última escolha minha traz ainda mais recordações de... traz ainda mais nostalgia e coisas de criança e tal do que a música e a canção. Até pensei que fosse ser a última minha. A última do que a canção de embalar. Esta série era conhecida no Japão como Bisocho Senchi Seramun. Ou seja, linda guerreira Sailor Moon, graciosa guerreira marinheira da lua. Esta coisa de Sailor Moon, de ser uma marinheira da lua, é um bocado esquisito. Mas ainda bem que em Portugal traduziram para navegantes da lua. Isto faz-me reportar aos tempos da primária, aos tempos em que ver os desenhos animados era o ponto alto do dia. Lembro-me ainda, apesar de não ter certeza se os navegantes da lua estavam incluídas nesse pacote, em que a TVI dava a opção das crianças, e não só, ligarem para lá para decidir que desenho animado ia dar a seguir. Não, os navegantes da lua eram na SIC só, para no canal Panda. Não, os navegantes da lua eram na TVI. O que eu não sei é se depois foi, se já é desse tempo, já foi posterior, já tem sido posterior. Posterior, porque inicialmente via na SIC. Eu sei, mas também deu na TVI e depois no canal Panda. Que eu lembro que na altura era o Zorro, era o... Sim, isso era o Zorro. Ah, é aquele dos desenhos. Ah, caraças. Não me lembro. Mas pronto. O Garfield. Era o Garfield e por aí. Tu lembras da música do Zorro? Aquele parecia vindo do México. Aquela música. Não, faz lembrar as músicas de... dos genéricos mexicanos da altura. Então, claro que faz. O Zorro era o Diego, aquele era a família mexicana. Claro que faz lembrar o México. Ah, não sei. Realmente já não estava recordado dos nomes. Desde o início da década de 1990, surgiu Os Navegantes da Lua, primeiro em revista, mangá. Mangá! Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Aí são os Prodigy. Pêssego! Em 1991 surgiu na revista e depois... Manga. E depois, em 92, começou a surgir em anime e depois surgiram até filmes. O que eu acho piada é a quantidade de informação sobre esta série que há na internet. Isto deve ser coisa de brasileiros, eles eram malucos por isto. Há uma página só com a lista de episódios, dos 200 episódios de Navegantes da Lua. Isto, página no YouTube. Isto era uma... não, página aqui nesta coisa onde eu estou a ver. Mas também há no YouTube um canal que tem muitos episódios completos das Navegantes da Lua. É? Muito bem. Em 2013 ia ser produzida uma nova série de Navegantes da Lua, mas para já foi adiado. Ia recontar a história do manga! Fala, sabes, de primária associa à música. Ah, isto é um motivo forte. Da mesma maneira que a Vaca de Fogo é a produção musical mais bela em Portugal, para o caso Bonaparte, esta para mim é a música mais bonita de todas aquelas que fazem parte de genéricos de desenhos animados. Ah, nisso também estou de acordo. Em Portugal. Nisso também estou de acordo. Para mim é a melodia mais bem conseguida. Até porque eu creio que esta música, ou seja, foi o genérico é português. Não sei como é que é em japonês, não sei. Eu creio que em japonês o genérico é diferente. Depois verifiquemos isso. Faz também associar ao quadro de música. Ah, deixa-me dizer. Faz também associar ao quadro de música. Em que esta música já entrou lá, acho que duas vezes. Faz-me lembrar uma coisa bem recente, 2011, se não me engano, em que uma amiga nossa, porque o Garçom já conhece há algum tempo. Se não me lembro. Eu estava num centro comercial e lembro de receber uma mensagem dela a dizer: vai começar um episódio de Navegantes da Lua. porque ficou o fascínio, lá está, quando éramos crianças a ver aquilo, ficou o fascínio sobretudo pela música. Aliás, quando ela manda a mensagem e já estava a dar mesmo um episódio, eu já nem queria saber, porque a música já tinha dado a música do genérico. Por todos estes motivos, mas falta o principal, é que eu escolhi esta música para empatar novamente com o Carlos Bonaparte, no histórico dos artistas que já passaram por este programa. Já Carlos Bonaparte se tinha isolado com 16, não é? Nem sei se são 16 ou 35, o quê? 16 músicas. O Carlos Bonaparte tinha se isolado há pouco tempo, na semana passada, não foi? Agora o genérico volta a ficar execu com o Carlos Bonaparte. Ah, mas é mesmo pela beleza. Pela nostalgia. Porque eu da série não me lembro quase nada. Eu lembro-me das coisas. Lembro-me da Shibiusa. A personagem era a quê? Bunny? Era. A principal, a princesa. Uma coisa. Não era a princesa. Era. Depois havia... Havia o mascarado. E havia os mausões, não é? Que queriam sempre... E ela... Eu estou a ler, não sei. É que eu não lembro quase nada, a sério. Mas a música ficou na memória, na retina, essa coisa toda. Aqui da música de hoje é um genérico, cantado em português, da série Bichocho Senchi Seramun, Navegantes da Lua. Carlos Bonaparte tem mais detalhes sobre o assunto. Vamos à música. Caros ouvintes, bem-vindos a mais uma intervenção séria do programa Escolhes Tu, Escolho Eu. Não vou voltar a repetir-me quanto à data deste espaço radiofónico, mas, bom, é realmente triste, é realmente desolador, é realmente desanimador que eu, Carlos Bonaparte, tenha perdido a liderança para genéricos. Eu fui trocado por genéricos. Carlos Bonaparte é o único, não há genéricos que valham ao Carlos Bonaparte. Como é que é possível? Tu não perdeste a liderança, estás a repartir a liderança pelo menos nos próximos minutos. Pois, eu vou perder a liderança e por culpa própria. Corrijo o verbo, a forma do verbo. Eu perdi porque sei o que é que vai acontecer. Não sabes, a gente nunca prevê o futuro. Eu sei o que é que vai acontecer precisamente por causa disto, não é? É que a próxima música que nós vamos ouvir é um genérico. Ah. E digamos que fui eu quem o escolheu, realmente. Isto é com cada uma. Este Carlos Bonaparte também é sem comentários. Coitadinho. Ora bem, falamos aqui no Zorro. E eu lembro-me de uma altura em que a TV tinha coisas bonitas. De manhã... Ainda tem? Tem. Oh, Carlos, que estás a usar as minhas mamas? Por exemplo, tenho a Casa dos Segredos. Oh, vai começar outra vez. Eu sei. É amanhã, não é? Amanhã. Oh, aqui, mais uma dose. Tem... sabe quem quer. Não, mais uma dose lá em casa, que eu sei que... já me perguntaram... Ah, então, vais ver este domingo? Pô. No dia de eleições, estreiam... Também a diferença não é muito entre uma coisa e outra. Realmente. Nem devia, nem devia. Ah, também. Eles foram um pouco inteligentes, foram. E daí, não. Continua. Pronto, não interessa. Eles que se entendem. Digamos... A TVI tinha coisas. Ah, a TVI tinha coisas interessantes. Para além do Direto 21, que era um jornal de giro, porque os outros todos começavam às 3 e aquele começava às 9, às 8 começava às 9. É verdade. Tinha Direto 21. Tinha... É um canal de televisão que chegou... Estavam abertos além de um noticiário, logo nos primeiros anos da TV, no segundo ano da TV, em 94, que eles abrem um especial de informação às 3 da manhã, porque há desacatos em Almada, e porque estão lá a ver, e porque dá pancada, e não sei o quê, e o repórter estava não sei onde e tal. Pronto. E então, basicamente, o que aconteceu é que nós tínhamos muitos programas de grande qualidade, muitos deles desenhos animados, que passavam neste quarto canal. Que inicialmente até era um canal que eu acho que era, durante algum tempo, poderia ser até o melhor canal português. Porque era diverso, tinha filmes, tinha desenhos animados, tinha programas que fugiam daquilo que nós estávamos habituados a ver nos outros canais. Não é? Sei lá, o Canal 1 tinha o Canal 1, que na altura era mesmo o Canal 1, tinha o Viva Amanhã, eu estou a falar quando a TV abriu em 93, e logo depois tinha também na SIC a Fátima Lopes, o programa da manhã da Fátima Lopes, que se chamava Fátima Lopes precisamente. E eles tinham lá sempre convidados e não sei o quê, e tinha também, por exemplo, a TV não tinha isso, aliás, a TV de manhã estava fechada, mas tinha filmes, e filmes que talvez dava por ser que eram filmes muito interessantes. Ao mesmo tempo, esse canal tinha os tais desenhos animados, que eu já referi, e tinha desenhos animados numa altura em que a RTP2 estava a dar outras coisas. Porque um Dolly está na RTP2 começava mais tarde. Mesmo o Hugo, que também estava na RTP2, acho eu, ou era na RTP1, já não me recordo agora. Não interessa. O que interessa é que estes canais, não, ou seja, as crianças nunca ficavam sem nada. Porque no tempo da tarde tinham os desenhos animados que davam na TVI. Desenhos animados ou programas de entretenimento, como depois surgiu o Batatune, ou até depois como surgiu a Rita Catita, né, que também tinha jogos para as crianças. E tinha desenhos animados, era coisas assim muito interessantes. Não é? E então nós tínhamos, portanto, à nossa disposição alguns desenhos que também davam da parte da manhã. Eu lembro-me que antes do noticiário da Uma, mais lá para a frente, já dava a Cinderela e já dava a Branca de Neve. E pronto, e tínhamos assim, alguns destes desenhos. À tarde surgiram uns desenhos animados míticos para nós, que era o Zorro. Que se passava nitidamente em terras mexicanas. E o Diego, já não sei qual é que era a amada dele, mas eu sei que ele... Lolita. Era isso. Eu sei que ele tinha uma amada. Que para mim era uma deusa. Não era uma deusa, mas eu olhava para aquela Lolita. Ai, que bonita que ela é. Eu não posso dizer que ele tinha uma amada, isto até parece mal. Ainda bem que não pode dizer. Não, mas eu tinha lá a apaixonada dele, aquela que gostava dele e que se preocupava com ele e não sei quanto, e ele também se preocupava com ela e não sei quanto. Enfim, era tudo muito bonito, mesmo a mexicana. E pronto, e foi por aí. Efetivamente, foi foram os grandes desenhos animados que eu lembro-me de ver. E eu gostava muito particularmente, naquela altura, nós tínhamos, éramos levados... Porque é assim, assim que tinha os desenhos da parte da manhã antes da Fátima Lopes. Mas isto não é no México. É em Los Angeles, Califórnia. Estados Unidos. Como muitos mexicanos vão bem, mas... Sim. Parece-me que o enredo decorre nos Estados Unidos, da América. Pronto, para todos os efeitos, tem muito de mexicano. Sim. Tem muito de mexicano. Até porque se eu não estou em erro... Ah não, não é nada. Isso era o Novo México. Califórnia... Mas a Califórnia também pertenceu ao México, acho eu. Não? Noutros tempos, talvez, dominado por eles. Eu acho que sim. Eu acho que a Califórnia... Costa Oeste. Sim, eu acho. Costa Oeste. Porque também, atenção, porque isto já foi há 20 anos atrás, ou seja, havia ali uma grande influência também. Há 20, tornou-se aqui em Portugal. Eu não sei se ainda eram mais, ligeiramente mais antigos, mas teriam que ser. Ligeiramente. O jogo só foi criado em 1919. Não é assim, muito ligeiro. Pronto. Então, dá logo a ideia, precisamente, porque nessa altura, então, o meu domínio, a questão dos a presença mexicana ainda era muito maior do que agora. Mas pronto, isto tudo para dizer que... foram os desenhos animados míticos. Foram os desenhos animados que eu acompanhei. E sabes que na altura nós éramos bombardeados com desenhos animados. De boa qualidade, aliás. Além dos Navegantes da Lua e dos Teletubbies, que eram mais para pequenos. Portanto, já foi depois. Está bem, mas estou a falar naqueles anos. Naqueles anos por ali. Os Teletubbies foi para 98, acho eu, mas... 97, mas por todos os efeitos, foi naqueles anos. Nós tínhamos vários desenhos animados. Tínhamos os Power Rangers. Tínhamos o Dragon Ball. Ah, talvez tu me falavas no maior todo. Tinha que falar, não é? E tínhamos também o Zorro. O que é que estes três têm de comum? Porrada. Exatamente. Só com uma particularidade. É que o Zorro era muito mais real do que os outros. O Zorro... Era o único que era humano, pois. Humano normal. Era uma normal, não tinha super. Não tinha tios e pium, pium, e espadas eletrónicas. Pois, espadas. Nem cá mês a mês. Não tinha. Pois, ou seja, era muito real. E tornava as batalhas, ironicamente, muito mais intensas. Porque se ficava frio, ficava frio. Etc. Era diferente. Eu gostava, por acaso, gostava muito daqueles desenhos animados. E gostava muito da simplicidade, porque é assim. Os Power Rangers têm sempre e vozes modificadas e não sei o quê. O Dragon Ball tem sempre música de fundo, ou quase sempre. Ou então os sons e não sei o quê. Ali, por exemplo. Continua, porque estamos no... Isto era quase sempre no final dos episódios, por isso como nós já estamos a acabar hoje. Ah. Continua a falar o que eu faço. Pronto. Não, isso era nos minutos em que ele ia derrotar o mal, não, muitas vezes aparecia no... Foi assim... Pá, pá, tan, tan, e acabava o episódio. Ah. Muitas vezes aconteceu. Eu gostava era de uma música que era... Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Está bem, mas é Dragon Ball, estamos no Zorro. Estamos no Zorro. 1919. Ah, e depois uma coisa, sabe uma coisa? Primeira publicação, 6 de agosto de 1919. Já agora só um pequeno pormenor. Dom Diego de la Vega. Uma coisa que eu gostava muito no Dragon Ball. Sabe? Ah, porque ele vivia ainda na era colonial de Espanha. Daí o Dom Diego de la Vega. Ah, agora já me lembro. Porque aparecia lá o coisa de Castela no próprio desenhos animados. A série é desenrola assim no tempo em que era a Espanha a dominar os Estados Unidos. Aquela zona, percebes? Ah! Agora é que me lembro. Aquela era uma colónia espanhola. Pois, por isso é que aquilo só... Entendeste? Só agora que me lembrei, só burro. Mas o que eu te disse... Ah, uma coisa... Só foi aqui um pequeno parênteses. Uma coisa que eu gostava muito... uma coisa que eu gostava muito... Que era... No Dragon Ball isso era assim. Num episódio, o Son Goku dizia... Raios de calor! Depois no episódio seguinte, e não sei quanto, e Son Goku acabou com o seu adversário. Raios do Sol! Zorro. Pronto, o Zorro. Que era o mais real, não era? Os juntas mais antigos. Aquilo não estava sequer a tudo em terra, não, ou seja, que era tudo... Não estava, era diferente. Eu gostava realmente muito do Zorro por causa disso. E por isso... decidi trazer aqui este genérico, porque acho que esta música também a música é, não sei, cativa, porque é uma música, se calhar de todas aquelas, é a música que mais... Os Power Rangers era uma luta muito agressiva. Dragon Ball era a música de desenhos animados. Se bem que o primeiro até não estava nada mal, porque também tinha muito real, para todos os efeitos. Mas, o Zorro tem uma música que, apesar de ser de luta, não é? Uma música de combate, é uma música séria. dá a ideia de que, atenção, que isto que vocês estão aqui a ver é uma coisa séria. Mas é que eu sempre tive essa imagem. São uns desenhos animados sérios. Com um fundo real. Com uma lógica. E eu gostei muito, precisamente, do Zorro por causa disso. Porque eu sempre tive a noção de que alguma coisa se passou que originou aqueles desenhos, sem saber na altura o que é que era. Mas eu sempre tive a noção, quando vi aqueles desenhos animados, que alguma coisa ali havia de séria. E sabe o que se fazia? Fazia com que eu vivesse aquelas batalhas mais intensamente. Fazia com que eu vivesse aquelas batalhas. Claro que depois é assim, chega uma altura que no Dragon Ball as coisas... Há uma personagem, já quando o Dragon Ball estava condenado a acabar, há uma personagem que é mítica, que é o Cell. Porque eles depois do Raditz não tinham nada para fazer. Acabava ali, era o Vegeta que se ia embora e acabava ali. Não é? Só que depois de lá criaram o Cell e o Cell é que mudou aquilo tudo, porque realmente até aí. Antes depois do Raditz apareceu o Vegeta e depois foram na Namek e depois apareceu o Freeza e só depois é que apareceu o Cell. Pronto, depois. Então era isso. Então, depois do Freezer. O que é que haveria depois do Freezer? A Terra tinha acabado. O Namek tinha-se desintegrado também. E já havia ali muita fantasia. Já seria mais do mesmo. Como aliás depois se veio a revelar. Quando foi com o Bubuta foi mais do mesmo. Só que com. Só Dragon Ball ou pá. Agora Dragon Ball. Só que quando veio o Cell realmente mudou as coisas. Porque o Cell, digamos que o Freezer até tinha assim uma voz meio esquisita. Aliás, eu acho que a personagem mais mítica, para além do Freezer pela voz estranha, eu acho que a personagem mais mítica acaba mesmo por ser o Cell. Não é? Portanto, só aí é que realmente os outros desenhos animados todos perderam nesse sentido, com respeito ao Dragon Ball em termos de popularidade. Porque até aí era discutível. Eu realmente eu gostava muito, mas mesmo muito, do Dragon Ball. Aliás, do Zorro. O que gostas dos outros todos? Continua! Pronto, gostei realmente muito do Zorro. Pronto, e é isso. Por isso vamos ouvir uma das músicas que eu mais gosto dos desenhos animados. Que não é do Dragon Ball, não é do Zorro. É do Zorro. Numa emissão em que escutava 146. Portanto, para a semana será sempre... Ah, para a semana, se calhar é melhor não ouvirem, porque coitadinhos. Bom, José Afonso, canção de embalar. Embalar. Qual foi a tua do José Afonso? Canção de embalar por parte dos Diva. Catarina Wallenstein, Press. Amália Rodrigues, O Céu da Minha Rua. Genérico inicial, Navegantes da Lua. E fecharemos com a grande Lolita. E o genérico inicial do... Zorro. Atenção, que o genérico inicial, neste caso, também quer dizer que esta era a música que entrava nas batalhas. Ou seja, quando ele entrava naquelas partes mais complicadas das batalhas, quando ele começava a ganhar a batalha... Ou seja, não era só o genérico, era música de outras partes. Entrava naquela parte em que ele recuperava o controle da situação, em que ele chegava e ia... Aí entrava esta música também. Até daqui a 7 dias, do dia 5 de outubro, com a gravação do dia 4. Pode ser? O Carlos Bonaparte tem mais detalhes sobre a despedida. Vamos acabar em Coimbra. Bom, nós somos como Coimbra. Os quais todos têm mais encanto. É a melhor parte, exatamente. Pois, é a melhor parte.